Salvador, muito boa tarde, o trip 5627, informação Papá. Solicitam no 50 para Aracaju. 5627, eu guardo de cola para Aracaju e coordenação do 150. Ciente. Estacionamento, portão 2, igual 649. Autorizado, seu ataque. Autorizado, seu ataque, 649. Ah, isso é Juliette, 3154. Autorizado 14462. 462, chame toda no noite desse bombeiro. Já tem bom trabalho. Boa noite, 07-2010-2015, livre LS, em forma estabilizada. 2015, está livre LS, bono 807. 4462, azul estabilizado em LS X-ray. Azul 4462, continua a aproximação, aguarde que está livre, reporte ainda de pouso, baixado e travado. Já está baixado e travado, aguardando que está livre, 4462. Livron. Livron, 396, Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, 396. É o 3192, até aproximando, tem que ser feito essa formação. O 392 livre de desvios, após o oitavo. Estimativa após o oitavo. 62, autorizado do pouso, portão 10, vento 140 graus, 079. De pouso da 10, pouso da 10. Salvador, na escuta do Xané, 6327, ciente da Papá, para autorização 240, Ilhéus. 6327, número 2 para copiar, Ilhéus, aguardo de cópia. Então aguardo. Copia? Prossiga. Autorizado o Aracaju, nível 150, Golfo 677, decola 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Cazu. O controle opera 1208, aciona 5063, corrige. Autorizado Aracaju 150 via Golfo 677, decola 10, curva esquerda, perfil da Puca, Cazu. Controle 1208, aciona 5063, é o trip 5627. Pai, quando transforma e puxa o acionamento no pátio 3. Ciente. Taxi, voo 649, o POB é 94, autonomia 1225, Aracaju. Via Indy Alpha até o ponto de saída, condução à torre, na frequência 186, bom voo. Indy Alpha 26, 649, bom voo. 1396, Juliette para 06. Juliette para 06, 3096. 6327, eu solo. Salvador, Portugal, 021, may we proceed from Ponce to position Duna, Zarax. Clear Duna now, Portugal 021, descend 2000 feet, at Limit 31015, clear the last X-ray. Report on file. Thank you for seeing the position done down 2000 feet. Clear LS X-ray runway 10 for ground 021. Tem 729 da web com a OSCA, vai passar o nível 220 para o 160 restrito. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, 5729, identifique, chegada bom, fidência para 4000 pés com 1015. 4000 pés com 1015, 729. Tome posicionamento no 01. Quando pronto, chama para puxo na 01, no 6327. Azul 4462, táxi Alfa, reportando, 3 Juliette. Azul 4462, eu solo. Na sua escuta, 4462. Eu segue seu táxi de Alfa, reportando, 3 Juliette. Táxi Alfa, reportando, 3 Juliette, 4462. Para sequenciamento, curva agora à esquerda para o 30030, limitado pelo localizador. Afirmativo, para o 30, limitado pelo LOC, desce para 3.000 pés, 1.015. 3.015, 3.02. Volta 649, Lima, tem cabeceira 10. Lima 010, 649. Controle Salvador, boa tarde, só 3217, informação ótima. 3217, identifique, chegada bom, fidência ao 050. Chegada bom, fidência ao 050, só 3217. Juliette para o 03. Juliette para o 03, 4462. Portugal, Guardião 08. O 02, prossiga. Vai dar uma curva do litoral para retorno a Salvador. Sente, Guardião 02, reporte com a sonda Itapó. Conta aí, Itapó. Paulo Salvador, boa noite, 07. Alfa, reporta 1, seu Juliette. Pronto, boa noite, 07. Afirmativo, boa noite, 07. Prossegue o táxi Alfa, reportando, 3 Juliette. Alfa, 07. Eita, para 80. Para 80, para o localizador, 3192. RG Itapuã, Guardião 02. Guardião 02, estou vendo a noite de São Meia. De 8 de São Meia, relaxa com a tarde. Portugal 02, Revolution on LF, da 910. Portugal 021, call Salvador Tower, 118-6, good afternoon. 18-6, great. 3192, pode descer para 2000? Pode Agência para 2000 e interceptar o localizador 3192. 3192, 2000, autorizado IHS. Espera essa porra. Tá através do farol, visual e com 3192. Salvador, boa tarde, Portugal, 0 to 1 with you, Stable Channel, left hand 0. Portugal, 0 to 1, please, wind 1-0, wind 1-3-0 degrees, 7 knots. Ah, a gente pode aguardar até o CTC? Sim, a gente mantém aceitando agora as situações. Aguardando, Juliette para o 02. 2, passando o dono, chame torre, na noite de Palmeiras. 7, meia boa. Guardião 0, 2, 320, passando a 1 milha de Simbra. Afirmativo. Uma hora. Gente, Guardião 02 irá prosseguir a retaguarda do mesmo até o pátio do Graia. A retaguarda até o pátio do Graia, grato. Oi, Salvador, boa tarde, Oscar 3192. São 3192, continua a aproximação, reporte, tem de pouso baixado e travado. Informe o tráfego à sua direita que prosseguirá sua retaguarda a 500 pés, não interferirá com o tráfego. Afirmativo, está baixado e travado, passando sempre. Zero to one, the ground at 3-4, turn right, and contact the ground. 1-1, this one, thank you. Advice, 1-1-9, and report to all, 0-1. November, no pátio 5, confirmando o voo local, informe intenções. Subjet 57292, mil pés, 1015, livre LS. Livre LS, 5729. Pois retorne, o Eco Zulu November. Então, 92 autorizado de pouso, pista 10, vento 140 grau 089. Estimativo de pouso, pista 3192. O senhor vai prosseguir via Cebu, Fim, Interlagos e pouso 17, seria isso? Apenas para um voo local, não transporta enfermos, confirme. Copiado, aguarde cópia então no pátio 5, Eco Zulu November. Pátio 4 então, ok. Boa tarde, com 399. 399, boa tarde, confirme... Sinal 399, confirmando, prossiga. Apenas para confirmar a subida, senhor, 399. Qual destino aerovia? Destino é São Paulo, aeroporto de Congonhas. Israel, a saída será da El. Grato da El, chamando mais como mais próximo para a cópia, 399, grato. Boa tarde, pode falar direto lá. 021, text via Alpha, call me back B for Juliet. Proceeding via Alpha, call me back B for Juliet, pode falar direto lá. São 314, São 315, 5 Guarulhos 34, copia? Que bravo que Luiz. Descendo 3 mil, tá? 3, 2, 1, 7. Retorno 40, 0, 0, 7, 9, reporta no solo controlado, Guardião 02. Bom fim, Interlagos e após pouso no 17, a 1 mil pés. O controle opera em 1208, aciona 0147, cotejo. Autorizado no... Correto, Zulu November, informe POB 02. Estacionamento táxi da Quase 44, corre agora no 86, estado no 015, bom voo. 3155, pronto, cópia. 192, vibrou. Pronto para acionamento pushback. Autorizado, chame táxi. Chama quando pronto, táxi, eu dá 327. O Eco Zulu November para o táxi. Eco Zulu November, já tem o POB? 02. 02 a bordo. Autorizado o táxi até o ponto de espera, táxi e Oscar. Reportando para o ingresso. Afirmativo, até Oscar. Reportando para o ingresso. Leste, para mim. You asked this call before Juliet. We are approaching Juliet. Pode fazer isso. You are clear, Juliet, to gate 11. Clear on the Juliet to gate 11 at Portugal 01. Então, para 3.000 pés, 2015, informe visual para a modificação de regras. Pavo do Fome. Obrigado. Reduz velocidade para 1809-3217. 1-80, reduzindo 3207. Abre-se como número 2. Aeronave é um Boeing 737-800 da Webjet. Confirma a aeronave, Eco Zulu November? O Eco Zulu November alinha e reporta pronto, cabeceira 17. Zulu November, tem condições de agilizar para a decolagem de imediato? Gente, o Eco Zulu November então autorizar a decolagem de imediato da pista 17. O vento no 20 graus 08 nós. Uma aeronave no externo, a 6 milhas da cabeceira 10. Para pouso 90. Boa tarde, 5729, passando externo em GCR, abaixar checado, visual estabilizado. 5729, continue a aproximação, guardando informação de pista livre, a nave vai decolar a cabeceira oposta, 17. Sim. Considere solo os 40, guardião 02. Confirme. Gente, então, o Bravo que Luiz que aguarda na cabeceira 17. Bravo que Luiz que espera pela esquerda. Curve à esquerda e faça um 360 pela esquerda, Bravo que Luiz que... frente, tem condições de refutar o 360 pela sua esquerda, o Bravo Kilisk? Obrigado. Web 5729 autorizado pelos pistas 0, vento na 30089, cheque trem, que negão na 015. Forma na área efetuando espera a 3 milhas da cabeceira 17, não interfere com a sua aproximação da 10. Ok, o centro vai ser checado, Web 5729. Solo Salvador Azul 4113, gente da papá.com, nível 360, solicita para Campinas. 36, nível solicitado? Afirmo. Informação Papá com Sério, segundo para cópia. Pronto, cópia. Gente, é número 2. Tá 3192, após o Avianca livrar o pátio, o senhor prossegue, portão 04. Tá bom. Controle Salvador, boa tarde, 1075, informação Papá 200150. 1075, identifique, chegada Mari, desce ao 050. Chegar a Mari 050, gol 1075. 7, continue a aproximação, guardando informação de pista livre, vento no 20089. Reporte baixado e travado. Baixou e travou, tá 32107. Seguida um bom fim e intervalo e retorna para pouso na 97. Ok, tudo bom, mantém, na escuta. Gente, via Índia, ajuste no 0, no 5, 18.6, quanto espera? 63, 27. Gente, via Índia, 18.6, apoio 63.7. Whisky. Aeronave 5 milhas da cabeceira 10, é um Airbus 320 da TAM. Enquadre-se como número 2 para aproximação da pista 17. Aeronave Airbus 320 no externo, Bravo Kilisk. Gente, Bravo Kilisk ingressa como número 2, a retaguarda da aeronave. Salvador 217, o Ventuno 40.08 mais autorizado para o pistão 0, cheque o trem. Baixou e travou, ele vai pousar no 0, tá 3.217. Gente, informa o que é negão na 0 no 5. 7.3.2.7. Chanel 6327, pronto, ponto de espera. O Chanel 6327, mantém ponto de espera pistão 0. Mantém 6327. Bravo que o Whisk complete o 360, ingresso final da 17. Reporta na curtíssima da 17, Bravo que o Whisk. Bravo que o Luiz, que o vento 150 grau 08, mas autorizado pouso pistão 7. Porta. Correção. Autorizado pouso, Bravo que o Luiz. O Xenem 327, ali mantém pistão 0. Ali mantém pistão 0, Xenem 327. Pronta cópia. Juliette, 5729. 5729, Juliette, portão 01. 0129. Salvador, boa tarde, é o trip 5627, pronto, ponto de espera no zero. 5627, mantém ponto de espera no zero. Ciente. 6327, autorizada a decolagem da pistão no zero, vento 150 graus, 0612 a mais. Ponto livre de decolagem, pistão no zero, final 6327. Trip 5627, após a rolagem do tráfego da Oceania, Lima tem cabeceiro no zero, preparando-se. Ciente após o Ocean, a linha e mantém 5627. 3217, via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, via Alfa, tá 3217. Mantém trip 5627. Ciente. Bravo que Luiz, que seu solo é aos 4-7. E aí? Autorizado até o pátio 4. Ao livrarmos, ao estacionar a frequência livre. Ciente, Número 327 decolado aos 47, o controle em 120 decimal 8. 1208, controle na 327. Controle Salvador Chanel 6327, decolado no perfil de saída da EL. 6327, contato radar, subiu 240, saída da EL. 240, perfil da EL, 6327. Que decolou sua frente, ele perfil de saída divergente. Livre decolagem, confirme a informação sobre a aeronave. Aeronave que decolou sua frente, ele o perfil de saída divergente, a sua. Ciente. Via Perzulu 44, decola da 1-0, curva direita, saída da EL Leda, pós Leda voa direto Eudes. Controle 1208, torre 186, transponder 5061. Tá 3155, tá autorizado Guarulhos, nível 340, Perzulu 44, da EL Leda, voa direto Eudes, com a primeira curva direita. 1208, é o controle, a torre está operando 186, transponder 5061, tá na posição 9, chamar a proposta. 3155, correto. Solo Salvador, Oceanair 6321 no pushback acionamento na remota 13. Cliente, atenta tráfego da TAM, parqueando na 12, após o mesmo autorizado iniciar na 13. Após o TAM parqueando na 12, livre puxa acionamento na 13 do 6321. 18-6-2231. Controle, o trip 5627. Com 627, submantém 150 na saída Puca. Gente, grato. Torre Salvador, boa tarde. Na saída 231, a passar externa em Jabaxar, travada 231. 2231, continue a aproximação, reporta no externo, baixado travado. Isso está na posição Duna. Cientes, 2231. Vamos lá, 2015, autorizado ILS, X-Ray, gol no 075. Oxalé 6327, direto Leda. Direto Leda, 6327. Vocês aguardando